Estou vendendo uma casa mobiliada numa rua asfaltada, num bairro bem adiantado, com telefone, com jardim e com piscina. É uma residência fina pra se viver sossegado. O preço é bom, não perca a oportunidade pra falar bem a verdade. É uma joia muito rara. Eu vou viver numa casinha na floresta, enquanto ainda resta vergonha na minha cara. Alguém que ainda é o amor da minha vida se tornou uma perdida. Todos têm os beijos dela, de madrugada, pra aumentar o meu desgosto, passa abraçada com outros em frente à minha janela. E pela fresta eu a vejo na calçada, sob a luz na madrugada, lentamente ela caminha. E eu sozinho do meu quarto fico olhando, outro homem abraçando a mulher que era minha. Planta lama, colhe sujeira em sua vida. Quem semeia dor, colhe despedida. A gente colhe aquilo que plantou. Joga pimenta nos olhos dos outros que nos seus não arde. Pode esperar um dia mais tarde a mesma pimenta que você jogou.